cabeça do mar. Passa, menos quero acreditar que na hora da desgraça alguém nos venha salvar. Tantas crianças sofrendo nas garras dos assassinos. Destinos, é onde estão os milagres? Afinal, onde está Deus? Onde está o Pai do mundo que abandona os filhos seus? Onde está o do mal? É onde estão os milagres? Afinal, onde está Deus? Onde está o Pai do mundo que abandona os filhos seus? Onde está o Criador? Protege do mal. Caminho para a vila, mil e um buracos tem, nem até uma ambulância lá pode ir buscar alguém. Entra, Manel! Os projetos de milhões, os projetos de milhões, todos sabem para quem são. Sabem para quem são? São só para benefício dos mais ricos da nação. Enquanto na minha aldeia vivem abaixo do chão. Entra aí, Mary! Anda! Fazer estádios para quem ganha bem na vida, e a minha pobre aldeia vai acabar esquecida. Entra, Manel! É outra ITGV, é outra ITGV, estão em primeiro lugar. Para aí 2 milhões de pobres a esperar. Andam uns a mil a hora, outros sem pernas para andar. Entra aí, Mary! Anda! pela minha pobre aldeia, pela minha pobre aldeia, meu coração triste chora. Meu coração triste chora, com pena daquela gente que sem condições lá mora. Alguns já pedem a Deus que lhes dê a sua hora. Portugal em autoestradas, Portugal em autoestradas, já gastou muito milhão. Já gastou muito milhão, só na minha pobre aldeia, já não quer gastar tostão. Mas são sem cães é um osso, para os votos dos que lá estão. Entra aí, Maria. Anda. Na minha pobre aldeia, só velhos têm mão-fica. Só velhos têm mão-fica, por já não terem idade de irem para outro lugar. Mas na miséria que vivem, suspiram por Salazar. Entra aí, Maria, anda. E assim vão acabar, e assim vão acabar, no meio do matagal. No meio do matagal, muitos pobres e aldeias neste país atual. Até quem tenha pena não ter nascido animal. E acabo por aqui o retrato de Portugal. Canal 2. O povo alentejano anda sempre atarefado a fazer o bom chouriço, que é muito procurado, que é muito procurado em qualquer dia do ano. As mulheres todas adoram na cozinha o bom chouriço alentejano. Mandei dois tiros para o ar, para espantar os pardais, que me comem a bolota, que eu dou aos meus animais. Outra bunda e mais dois tiros, desta vez não foi para o ar. Guarda os filhos de um cabral, ai, ai, já me estão a irritar. Já me estão a irritar, cabrões, eles estão. Venha daí, ó compadre, vamos fazer sociedade. Como aqui do meu chouriço, dos porcos da minha idade. Os porcos da minha idade comem bota todo ano. É por isso que é famoso, pois é, o chouriço alentejano. Mandei dois quilos para o ar, para espantar os pardais, que me comem a bolota, que eu dou aos meus animais. Outra bunda e mais dois tiros, desta vez não foi para o ar. Guarda os filhos de um cabral, ai, ai, já me estão a irritar. Já me estão a irritar, cabrões, eles comem no momento.

já não me ama. Também sei que ela faz amor com outro homem na nossa cama. Comigo não quer fazer amor. Diz-me sempre que está cansada. Mesmo assim gosto tanto dela. Mesmo que dela não tenha nada. Quanto mais me foge, mais amo. Quanto mais me trai, mais eu a quero. Porque será que eu hei de amar alguém que já nada mais espero? Quanto mais me diz que já tem outro, mais meu coração não quer ouvir. Porque será que eu hei de amar alguém que de mim anda a fugir? Ao meu coração já perguntei se não será melhor esquecer alguém que o trai e não o ama e que nem na cama já o quer. Meu coração já me respondeu que em mais alguém nem quer pensar. Mesmo ao saber que ela o trai, é só ela que ele quer amar. Quanto mais me foge, mais amo. Quanto mais me trai, mais eu a quero. Porque será que eu hei de amar alguém que já nada mais espero? Quanto mais me diz que já tem outro, mais meu coração não quer ouvir. Porque será que eu hei de amar alguém que de mim anda a fugir? Meu amor, tão pra mim. Oh, divertir, gritar, sorrir, alegria vai surgir. Castanhas e vinho, e ao pé tiram freguesia à tasca.